pescador de ilusões. Se o mar guarda no fundo seus segredos, as águas cristalinas, meu desejo. Explicação pra tudo que sempre chegam devagar. Desenho formas soltas pra eu pensar numa explicação pra tudo que eu vivi se perder. Viagens são tão boas pra lembrar de tudo que deixamos para trás. Duro perceber que o tempo bota pedras no caminho. Seguir o som me leva e a noite traz essa promessa pra estancar a dor. Enfim, se a vida nega, o amor é fonte, a certeza de chegar. Mas sempre que regresso, sonho se perder na multidão. But it's so and more. Waiting by the waving tide, waiting, wasting time, waving in the sliding melody. As I look for far horizons just to see my way in the sea, for winds blow the smell of you to me, and I see needles of the compass go spinning round and round. A full glowing moon will come to meet the falling sun. Though the sea is there for you, all that we can see is so afar. Could I know where goes the stream, I would wave my way for you to see.

sonhou demais, adormeceu. Exu e Deus, mesmo que herói. Viver em branco não te faz santo. Crescer com erro é o que constrói. Não pare diante da contramão. Tua pureza profana o mal. A solidão sempre é teu troféu. Tua vitória. Mostrando as glórias do amanhã, tecendo a vida no turbilhão. Ah, é, ah, é, ah, é, ah, é. Força da canção que vem da natureza, fonte que faz o amor crescer. Não dá pra não ver. Tantas vezes eu fiquei sozinho, sem poder tirar meus pés do chão, buscando inspiração. Escuro, sem poder olhar a terra, o mar, sonhos que fazem a dor morrer. Cantar é viver, só vem me trazer na luz, mostra um caminho. Brota da terra um novo homem. Quando tudo terminar, só quero encontrar o amor que eu semeei, por onde caminhar. Horizonte, o sol nascer. Sonhar é viver. Sol, vem me trazer a luz, mostra um caminho novo aonde eu for. Fonte de toda inspiração, brota da terra.

乗せて飛ばせましょう。ひらひらと静かに舞い降りて、そっと落ち着く居場所を見つける。星を降りましょう。思いを乗せて浮かび飛んで新しい居場所を見つける。